vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O poder de Son Goku como Deus Super Guerreiro parece ter chegado ao seu limite. O mais surpreendente é que ele ainda não percebeu que luta apenas como super guerreiro, sem poderes divinos. Tanto quanto sei, o poder de um deus super guerreiro não desaparece por completo quando o tempo se esgota. Por isso é que ainda sentes essa força. Tu estás completamente unido com o poder e ele faz parte de ti. Neste preciso momento, essa luz vermelha de Deus que irradias está a arder dentro de ti. Não é verdade? Bem, eu não tenho lá muito a certeza. Eu sou só eu. Podemos ficar por aqui, não, Bills? Este é todo o meu poder. A decisão da Batalha dos Deuses. Está essa força toda de Deus Super Guerreiro. Devia ser muito superior a isto. Tu vais ver! Bem melhor. Melhor, mas não o suficiente para dares cabo de mim. Já te esqueceste? Eu consigo anular toda a tua energia, amigo. Ah! você! Agora acabou! Do Deus Super Guerreiro. Quando o poder de 5 guerreiros do espaço se funde, dessa união nasce o Deus Super Guerreiro. Mas tu conseguiste unir o teu espírito a todo esse poder e quase me obrigas a esgotar toda a minha energia. Cá para nós que ninguém nos ouve. Isto fica entre nós. Por momentos quase me arrependi de ter encontrado o Deus Super Guerreiro dos meus sonhos. Sabes que ouvir-te dizer uma coisa dessas não me faz sentir lá muito melhor. Caramba, eu queria ter vencido. Não tenho direito a outra oportunidade, pois não? Tu vais destruir a Terra, não vais? Ainda te lembras? O nosso combate começou assim, com uma carolada na cabeça. E vai terminar da mesma forma, embora o faça com o coração cheio de tristeza por te ver partir. Tal como esperava, eu venci o combate. Estragaste o final de combate perfeito, a minha sede de vitória! Eu ainda não te mostrei todo o poder que eu tenho, Bills. Eu ainda tenho muito para te dar. Eu não desisto assim tão facilmente. Ainda tens mais poder? Está bem, então mostra-me o que vales. Mas desta vez eu vou acabar contigo. Vai falando. Olha que chatice. Parece que não vai ser fácil acabar com o rapaz. Thank you. Então, mas... o que é isto? Os ataques expandiram-se num campo de energia. Mas que desgraça. Isto é péssimo. Péssimo. Só estar perto daquele campo de energia é o suficiente para os aniquilar. O quê? Atingiste o teu limite, rapazito. Está calado! Cala-te! Sabes, Bills? Diz lá. Lá porque és um deus. Ou por afirmares que és um deus. Não quer dizer que possas destruir tudo o que te rodeia só porque te apetece. Força de vontade! Saiam da frente imediatamente! Obrigado! É para cala-te! Ofereço-te o meu poder para te tornares um deus e ainda por cima acabas derrotado. Desculpa. Todos alerta. Aqueles que não querem lutar saiam do navio. Oi? Estás a arruinar este momento! Então, estamos à sua espera para a conferência de imprensa. A conferência de imprensa é a última coisa que me passa pela cabeça! Pois, mas não vai dar para adiar. Os jornalistas disseram que não podiam esperar e vão a caminho daí para falar consigo. Finalmente encontramos o Sr. Hércules! Tem alguma explicação para aquilo que está a acontecer, Sr. Hércules? É o meu fim. O meu mundo está a desmoronar-se. É, bem pode dizer isso outra vez, meu sogro. Mas que belo combate. Então já podemos regressar a casa? Uma banhoca e um bom jantar vão relaxar-te. Mas pelo que eu vejo, tens outros planos nessa cabecinha. Sim, eu e o Son Goku fizemos um acordo, não foi? Se o Son Goku vencesse, eu não destruía a Terra. Mas como podem ver, eu venci. Afasta-se! Eu vou acabar com ele! Não é hora de teimosias! Tu vais precisar de toda a ajuda possível e nós vamos ajudar-te! Afasta-te! Maldição! Não faças isso, Bills. Não destruas o planeta Terra. É mesmo isso que tu queres fazer? Tudo bem que... devias esquecer isso. Não, não é o acordo. Hã? Olha, parece que está cansadinho. O que não surpreende, ele passa o dia inteiro a comer, dormir e a ver anime na televisão. Libertar assim tanto poder é esgotante, até para um deus da destruição. Que chatice. É provável que ele durma durante uns largos tempos. E quando acordar, já nem se vai lembrar de que um dia quis destruir este planeta e o universo. A sério? Não posso dar certezas. Por favor! Pudim. De certeza que daquele maravilhoso pudim ele não se vai esquecer. Seria muito bom se pudessem preparar várias receitas de pudim para ele provar na próxima visita. Está bem, eu preparo-lhe o pudim na próxima visita, mas se ele não gostar, ele que não se venha cá queixar, ok? Se ele não gostar, é bem provável que acabe por destruir o vosso pequeno planeta Terra. Sim, sim, vai-te embora e leva contigo. Son Goku. Mas o que é? Muito obrigado por teres dado uma oportunidade ao Bills de se distrair um pouco e brincar. Um dia serás recompensado. Ainda bem. Adeusinho, meus fofos. Vais continuar a fingir que estás a dormir durante muito mais tempo? Até disfarçaste bem com a bolha de ranhoca, mas digo-te já que achei nojento. Eu estava mesmo a dormir, sabes? Sim, sim. A Terra revelou-se um planeta invulgar. Há algum poder misterioso que não consigo perceber e que mudou o espírito daqueles guerreiros do espaço. Parece-me que tu também mudaste um bocadinho, Bills. O que disseste? Eu não disse nada. Olha, diz-me uma coisa. Tu tiveste de mentir para obrigar o Son Goku a perceber todo o poder que tinha e a poder usá-lo, não foi, malandro? Abre-te lá comigo. Como é que sabias? Nem queiram saber a felicidade que vai cá dentro de mim. Aquele Son Goku tem cá uma personalidade. Conseguiu o respeito do deus da destruição. É que nem a Maia conseguiria adivinhar que ele próprio se transformaria num deus. Foi o pior aniversário de sempre. Talvez seja melhor fingir que não aconteceu nada. Posso sempre dizer que não envelheci nesse ano. Obrigado pelo que tu fizeste hoje, papá. Claro. Oh, papá, eu peço desculpa por não ter dito nada antes. Sobre o facto de eu ser pai. Gohan, estás, mas é a precisar de comer mais, meu filho. Pois. Papá! O que é que foi? Como é que é ser um deus? Mas eu não sou nenhum deus, Son Goten. Não é nada de especial. Eu não aumentei o meu poder sozinho e, além disso, eu não fui capaz de o vencer, não é? Mas se o Bills é o deus mais forte do universo, tu podes ser o segundo melhor, não é verdade? Hã? Para a próxima és tu. Estás a falar de quê, pá? Mas foi o que nós combinámos, Vegeta. Para a próxima, o poder do Deus Super Guerreiro é todo o teu. Eu não preciso de um poder que só me transforma num segundo melhor. Eu sou sempre o primeiro. Aliás, eu vou tornar-te mais forte apenas com o meu poder. Vou ultrapassar esse Deus Super Guerreiro, o Bills, e ser melhor do que tu. Sabes, tu és mesmo extraordinário. Achas que os elogios de um falhado me deixam satisfeito? Deixa-me rir agora que amanhã posso ter cieiro. Já agora, também te transformaste em super guerreiro quando perdeste a cabeça e disseste a minha Bulma. Eu não disse nada disso. Era o que eu pensava. Son Goku, afinal tu consegues teletransportar-te. Viste tudo o que se passou. Desculpem. Eu só estava a ver o que o Bills estava a fazer para engendrar um plano. Peço imensa desculpa por me ter intrometido. Ai, mas que brisa tão agradável. Sejam calados! Mais uma vez o meu plano falhou. Não consegui apanhar as bolas de cristal. Maldição! Olá, sou eu, o Son Goku. Kika, por favor, eu preciso ir treinar. Ela não me deixa ir só porque a minha neta nasceu. Hã? O que é que o Hércules quer fazer? A medalha do herói? Não percebi, mas eu acho que isto mete luta. Muito bem, eu já lhes mostro o poder de um deus. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o herói Hércules faz um milagre. O desafio espacial. Não percam o próximo episódio porque nós também não.